Pergunta é: o que é pirataria? O que seria pirataria? Seria um pirata na padaria? Seria aqueles caras, perna de pau, tapa-olho, papagaio? Parecido com aquele do Donkey Kong? Por aí. É isso? Interessante. E você, poderia o quê? Poderia ser. Poderia ser? Poderia. Poderia? Poderia. Você é pirata, não é pirataria. Júlia, maneiro. Mais alguém? Ou tá só nós três aqui hoje? Tá bom, desculpa aí. Muito bem, galera. Pirataria. Esse é o tema do podcast que vamos começar daqui a pouco. E estamos aqui hoje em mais um encontro, semanal ou não, né? Eu sou o Dark Holly. E eu sou a Kate. Kate ou Cat? A última vez foi Cat. Cat. Cat ou Kate? Decida-se. Kate. Stop saying that! E eu sou o Dark Dan. Vamos lá começar essa porra. Vamos primeiro ao conceito básico de pirataria, como diria o Capitão Nascimento. Pirataria é, em teoria, copiar uma coisa sem autorização do dono, o que acarreta um crime contra vários artistas, produtores, engenheiros e tudo mais. Todo mundo que trabalha nas indústrias. Mas a pergunta é: o brasileiro tem outra opção além da pirataria? Na real, assim, na sincera? Depende. Então, assim, a gente tem que ver o que motiva o ser humano a usar a pirataria, no caso, ó. No caso, é mais barato. Money! Isso, é mais acessível também. Isso motiva muito. Chega final do mês, o cara tem que pagar um horror de energia. Obrigado, presidenta. Energia não, agora gás, que a energia baixou. Mas não adiantou de porra nenhuma que ela subiu o gás, subiu o petróleo. No caso, ela não baixou ainda. Não. Aqui ainda não baixou. Mas um dia, talvez daqui a uns 2 ou 3 anos, talvez abaixe alguma coisa. Sim. Aí o cara ainda tem que pagar roupa, calçado, coisas, senão vai dar como? Em mendigo? Como um verdadeiro regional. Pô, sacanagem. Estanga. Pô, a gente. Sacaneando. Pô, só porque a gente é do Amazonas, a gente anda como mendigo. Com folhas. Folhas? Que gracinha. Depende, não sendo de ortiga. Ai, caramba, nem me lembro da ortiga. Falando nisso, a gente vai fazer aquele negócio com ortiga lá? Vamos fazer nossa filmagem com ortiga. Então, brevemente, você vai ver uma filmagem nova. É, uma filmagem com ortiga, se prepare. Ai, ai. Dino! Se o seu eletrodoméstico te deixa na mão, eu sei um cara que pode resolver. Lá na oficina Info Presente, você conserta tudo com o atendimento mais rápido da cidade. Você vai adorar. E a bateria, posso fazer? Me presta com isso. Tá pronto. Foi recuperada a energia. Oficina Info Presente, sempre o melhor pra você. Conto com você. Mas vamos voltar às origens. O nome pirataria vem da era clássica dos piratas, que ganhava esse nome porque eles transportavam coisas de um país para outro país, sabe? Não era crime tu transportar, mas sim transportar ilegalmente alguma coisa. E essa palavra foi estendida pro sentido da pirataria moderna, que é comprar uma coisa mais barata num lugar e trazer para um outro país ilegalmente. O principal prejudicado da pirataria é a indústria. As indústrias, na verdade. Mas e nas nossas vidas aqui do Amazonas? Como é que a pirataria influenciou? Quais são as histórias que vocês têm de pirataria? Que vocês viram um colega comprar... Sempre é um colega, nunca é a gente, né? Pirataria. Só compro... Na verdade, só compro isso. DVD piratas. Porque, na verdade, lá em casa não tem nenhum original, não sei. Na verdade, eu comprava DVD pirata, mas eu prefiro agora alugar DVD. Warning! Warning! Warning! Dark Dragon, Dark Dragon... Que Dragon! Lembrando, os DVDs que eu alugo não são DVDs... São DVDs ocasionais. Tudo putaria, até aposto. I like your style. Tudo filme de putaria. Só sacanagem. Educacionagem. Olha aí, olha aí. Biologia. Biologia. Maneiro. Anatomia. Olha. Tudo envolve pirataria. Tudo com I, né? Tudo com I. Tá bom, vamos lá. Eu me lembro uma vez que a minha mãe comprou num bazar um tênis. Tênis maneiro assim, um tênis branco. Era, tava escrito Nike. Só que tava com A. N-A-I-K-I. Nike. Só que, fora isso, o tênis era maneiro. Aí tá, levei o bicho pra casa e tal, papai, papai, vem. Aí deixei, guardei o bicho. Aí tava aquela época quente. Quando eu fui querer usar o tênis tava derretido. Alguém mais? Que merda. Alguém passou por uma dessa? Eu lembro que uma vez eu comprei o meu primeiro All-Star e foi pirado também. Ele não durou um mês e começou a descolar do lado. Teu o quê? All-Star. All-Star? Não tem, não está. Ah. Quando a pessoa não tem infância é isso. Acabou. Vai te ver navios. Vai te catar. Outra... Uma parada também que eu vejo muito é a pirataria de... Vamos dizer assim... Não é pirataria. Como é que pode dizer? De artigos... A gambiarra. De artigos de soluções, sabe? Como é que... A pessoa, às vezes, em vez de... Tem lá a coisa da marca, tudo licenciado, mas ela usa opções. Cara, aqui a gente vê que, na verdade, a pirataria, ela engloba, na verdade. Eu lembro que chegou uma época em que, em toda esquina que você ia, você via aquela barraquinha com CDs pirata. Bons tempos. E bons tempos mesmo, que já estava voltando, lógico. E... num dia pro outro a polícia chegava. You know your rights! Ia levando tudo os CDs aí, com certeza eles não levavam pra esculhambar tudo, alguns eles ficavam. Shit! I need backup! É, eu. Mas, eu conheço um. Eu vejo isso como um caso injusto. Um colega meu, que tem um amigo, que disse que o primo dele conhece um policial que ficou com muitos desses DVDs. E aí, malandro, ele passou pra... Deu pra ele. Aí! Que não é crime... É crime tu fazer a parada. Mas tu... Tu comprar também, que tu tá ajudando. Mas tu dar pra alguém... Aí! Aí é outra coisa. Tu pode ganhar de graça a parada. Que fica até... Tu... Como pode dizer, uma brecha na lei tremenda. Interessante. Agora você falando... Já pensei em vender antena? Como assim? Vender antena. Eu vou te fornecer antena. Ah. Tu vende 4 e te dou uma montada. Maneiro. Original. Original que tu faz, né? Tu vende 4 e eu te dou uma montada. Tu vende 4 e eu te dou uma montada. Vai te catar. Vai te catar, filho da mãe. Então, tu vende 4, te dou uma montada. Aí. Não, não. Não? Não. Rapaz, pois é, estou falando de que os policiais estavam levando as CD, né? Nesse tempo aí que os caras estavam sendo perseguidos, né? Digamos assim, né? Aí muitos desses caras, né? Eu vendi escondido, né? Da polícia pelas ruas, né? De casa em casa, lá bater. O pessoal lá comprar, né? E uns ainda fazem isso ainda. Vão de casa em casa, né? Ufa. A domicílio ainda. Pirataria a domicílio. Modernidade. Eles estão expandindo o serviço para melhor atender ao consumidor. A gente vê hoje é tudo tão pirata que até quando você pega, sai um pedo pirata também, já não sai aquela coisa mais original. E quando a pirataria supera o original? Porque supera em termos, por exemplo, aqueles DVDs 4 em 1, vamos... Não supera, a qualidade de imagem fica uma droga, mas o espaço que ele ocupa é menor, né? Porque em vez de tu ter 4 DVDs assim na tua estante, tu tem um, sabe? Aí fica mais espaçoso pra quem coleciona, que eu sou colecionador, imagina só, eu chego lá, aí, poxa, em vez de eu comprar um DVD, eu tenho todo o box do Senhor dos Anéis... ou de máquina mortífera em um disco, cara. Isso é atraente, apesar de ser um crime. É, isso é muito atraente pro fudido que trabalha todo final do mês e não tem grana pra levar a mulher no cinema, né? É interessante, eu pensei recentemente um DVD dos Jogos Mortais que tá quase toda a coleção num DVD. Apesar que ele já tá tudo riscado, o dono não me cobra mais. Ai, ai. Cat? Pois é, né? Até as roupas, né? Que a gente compra tudo. Demora muito. Não tem muitas roupas assim, pirata. Demora até mais do que as que não são, né? Na verdade. Acho que isso daí vem por causa que eles substituem alguns materiais também, assim, que... Alguns materiais que o original é muito delicado. Ai. Sabe? A verdade é que quando o cara fica rico, o cara fica burro, na minha opinião, às vezes. Por exemplo, você chega lá na mesa, restaurante chique, aí tem garfo de salada, garfo de faca, faca pra cortar pão, faca pra isso, faca pra aquilo, garfo de colher, garfo de sopa. Meu irmão, tudo quanto tu comer, vai estar tudo dentro da tua barriga. Vai misturar tudo, meu amigo. It's delicious. Pega uma colher, a tua mão limpa e come como amazonense. Como um homem, meu amigo. Agora tu chega lá, não, eu tenho que usar o copo, a colher. Ai, meu Deus, ai, que frescura é essa? Mesma coisa, na pirataria, o produto original, às vezes tem... Ah, é de seda, não pode lavar. Ai! Cara, eu quero lavar minha roupa e quero lavar legal a parada. Quero poder meter numa máquina junto com outras camisas e ela ficar limpa. Aí o cara faz um material bom, bacana, raro, tudo bem. Aí vem o pirateiro, substitui e coloca o quê? É uma malha, coloca um algodão, um tecido mais barato, um linho. E funciona, cara. É, aí fica mais resistente que o original, fica. Não, mas não fica, sabe? Não fica original, mas até que passa numa boa, né? Na verdade é a mesma merda, o que serve é a qualidade. Mesma merda? Mesma merda. Só vejo que às vezes diferencia só na marca. Eu vejo que diferencia a qualidade. Qualidade? Tanto que eu comprei recentemente um celular, eu já tinha um, comprei um piratinha, um celular e... Idêntico ao original, o que diferenciava era apenas o preço e a questão do peso que dava pra distinguir. Mas, por ser algo assim viável, algo de fácil acesso e também for de fácil acesso esculhambar. Então, não compre nada de celular pirata. Mas eu vejo que o sonho de todo pirateiro, na verdade, é em dois locais. É. O primeiro é conhecer o Paraguai. Onde é o centro de tudo, na verdade, aí é onde a mercadoria cai aí em cima da ponte, os outros estão lá embaixo. E o outro é na rua 25 de dezembro, rua 25 de maio. Caramba, meu colega tinha um esquema parecido com isso, Adriano. Só que era de viagem, eu não vou citar nomes, mas ele fazia pacote. Porque tudo depende do nosso bom e velho amigo dólar. Thank you! E segundo ele era assim, se o dólar tava baixo, as paradas lá fora estavam baratas. Aí o que ele fazia? Fechava aquele grupo. Spotted! Que cada ser humano tem um limite de grana que ele pode levar pra fora e também o um limite de coisa que ele pode trazer de lá pra fora pra aqui pra dentro. Aí tá, beleza. Tá tudo barato lá fora. Pode trazer. Limite de grana que eu posso levar apenas R$1. É. Aí já é um caso próprio de limites monetários. Aí o cara leva lá pra fora tanto, aí pode trazer tanto. Aí beleza, fecha aquele grupo. Cara, pra ter uma ideia, até o bebê tava trazendo coisa no limite, porque cada cidadão pode trazer tanto, tipo R$80 em compras. Aí os caras do grupo dele, até o bebê tava trazendo iPod, iPhone... Tava trazendo computador que o bicho nem usa ainda. Não usa fralda. Tava usando de todas as artimanhas legais pra passar com aqueles produtos. Aí o cara lá tava falando, meu Deus, de quem é esse iPod? É do bebê. E passou. Don't mess with the law, punk! E passou, cara. Isso é muito foda. Que assunto. Aqui no Amazonas a gente tem um local que é, digamos, a Meca disso tudo, que é a Zona Franca, o grande, o clássico centro de Manaus. Alguém já foi pra lá comprar alguma coisa baratinha? Eu nunca fui. Nunca? Eu já, eu morei lá. Lá até a banana é pirata. Não, mas é verdade, né? Verdade. Meu, banana pirata. Cara, pra quem se lembra da época do PlayStation 1, aquilo lá era o paraíso. Meu irmão, você pode inventar pilhas e pilhas de jogos, tudo a um real. Não, era 10 reais, tô mentindo. Era 10 reais o jogo. Isso numa época que, pra quem se lembra, o jogo era 25 pra 30. Cara, saía muito ponto. Ah, ainda tem Manaus, numa rua lá no centro, na rua dos jogos. Muitos jogos de PS5 pra se vender. Já não estão tão valorizados como antigamente. É, mas também é. Não é uma questão que não tá valorizado. É porque tá. Como pode dizer? Tá tendo mecanismos que. Como pode dizer? Que não compensa pra quem usa jogos piratas utilizar. Por exemplo, PlayStation 3. Quem tá usando o jogo pirata no videogame, a empresa faz tipo um registro. Aí no videogame. Aí, se ela ver que tu usa o jogo pirata, tu não vai ter acesso à parte online do jogo. Que é jogar com a galera, tu vai ter que jogar com a galera em casa, levar a gente pra tua casa. Tu não vai poder se conectar à internet pra jogar com pessoas do mundo todo. Tu também não pode ter acesso aos conteúdos exclusivos, novas fases, novos personagens. E isso, sabe, desestimula o uso desses jogos. Mesmo porque tu fica sujo lá. Aí é foda, não é como antes que tu tem, que tu podia, vou comprar esse jogo, vou jogar em casa. Ai meu Deus, vai ser foda. Hoje em dia não. Ah, vou comprar esse jogo, aí vou ficar bloqueado e aí eu vou ser banido. Em relação ao PS3, já desestimula a internet, que o nosso sinal aqui ele é muito foda. Então não tem como você jogar online usando o PS3 com outra pessoa de fora aqui. Não vai dar, não tem erro. É foda mesmo. Mas a gente tenta, até que pega de vez em quando. Não é uma maravilha, mas... E ultimamente a pirataria, como tem me afligido? Tem de muitas formas, né, maneiras. No caso dos meninos, né, que eles sempre gostam, como os meus queridos estavam falando aqui, dos videogames, né? Tem, tá R$2 por aí que vende, né? Mas no caso, só vamos jogar em casa mesmo pra curtir, né? Ah, pra gente do Amazonas, sai... Sai assim, mas pra alguém de fora, de Manaus, até que tá tentando. Mas ultimamente a moda agora é coisas, vamos dizer assim, alternativas pra outras coisas. Justamente pra furar esse tipo de bloqueio. Por exemplo, eu tava vendo aqueles modezinhos Xing Ling, vocês já viram? Não. Pra desbloquear a internet mais rápido, pra ficar muito... Já viram? Não? Pois é, aqueles que é uma alternativa pro Davi, que tu consegue acessar. E basicamente só é pra acessar a internet, não vem com as funções que o modem convencional vem, sabe? Que tu pode usar como pendrive e tal. É só o básico, na verdade. É, mas isso daí é uma questão de poder aquisitivo, não acho? Esse mercado ilegal. Posso dizer que sim, eu acho que se a pirataria fosse liberada, ela teria mais acesso, no caso, vamos dizer que nós vamos pagar uma taxa, uma pequena taxa por cada produto pirata. Você teria mais recursos, na verdade, como adquirir com mais facilidade as coisas. É, o problema, tudo isso é um imposto que tá com essa questão. Vocês já viram alguém sendo punidos por pirataria aqui, de alguma forma? Itacoatiara, isso não existe. Nunca vi, né? Pelo meu ver, nunca vi ninguém ser punido por isso. Até os próprios policiais, né, não fazem isso. Só fazem espantar o pessoal, mas isso volta de novo. Tipo, vai e volta, né? O mínimo do mínimo. Não tem isso, né? Não tem aquela, digamos, extinção, digamos assim, do Brasil, digamos, ou no mundo. Ainda bem. Ou no mundo? Tomara que não seja assim. Isso é oferta e demanda, como diz o cara do Cris. Porque a gente vê muito na televisão aquele negócio lá da 25 de março. Ah, não sei o quê. Não sei o quê, cara. Nego correndo, policial, bomba de gás, aquela tiazinha sendo arrastada pelo policial. Não leva me prender, não leva me prender, seu filho da mãe. e por aí vai. Mas na verdade lá no fundo as pessoas gostam disso. É barato, né? É barato, é fácil e acessível, né, de pessoas. Sobra mais dinheiro. E as novidades também, por exemplo, no cinema aqui. O pessoal tá ganhando, né? É. Chega um filme no cinema daqui. O cinema daqui já é atrasado. O cinema daqui é muito atrasado. O filme sai, porque aqui é praticamente... A gente vive nos anos 60, praticamente. Não, eu diria 90. O filme sai. Um mês depois chega aqui. Um mês, galera. Um mês. Aí pirateiro vai lá e tal. Ah, toma aqui. Filme novo. Harry Potter. A gente só viu ver Harry Potter praticamente 3 meses atrás, o último Harry Potter. É sério, cara. Isso numa época de internet, de com outras opções, como pra baixar, é meio que... Assim, é difícil, né? Não ter que recorrer a esse mercado. Fica meio difícil. E o cara esperto vai lá, grava, vende dele, né? Mais do cinema e vê se o pessoal vai lá e compra. É, essa moda também de filme gravado em cinema que pegou mesmo. Antigamente, o cara... Filmar de cinema e vender. É, o cara vai lá e pior que coloca aqueles caras lá. Né? E o pessoal fica falando, rindo lá, que não tem nem graça. Uma vez eu acho engraçado. Eu piro, né? O pessoal mete a cabeça lá, o cara tá meio filmando, aí o pessoal com a cabeça lá falando e cochichando e jogando pipoca no outro, né? Cara, o filme dos Vingadores, o filme dos Vingadores, cara, todas as piadas. Tu realmente merecia. É a prova definitiva que filme pirata não compensa, cara. Porque todas as piadas, todas elas, a moçada rindo, tu não entende porra nenhuma, cara. São bem poucas as piadas que tu consegue entender. Chega assim. Essa nova moda de pirataria foda, bicho. Mas tu ganha o que tu leva, o que tu paga, né? Não pode exigir qualidade, ou pode? Porque eu tenho uma história que é assim. Pirateiro vai lá, cheguei lá no pirateiro. Ah, me vê esse DVD aí. Aí beleza. Aí ele falou, se não pegar, pode devolver. Hã? Aí levei pra casa. Tá, beleza. Aí pegou. O que eu fiz? Fui lá no computador. Pra vocês terem uma ideia, uns 8 pra uns 15 anos de idade. E retribuí o favor do seu pirateiro. Eu copiei o DVD e falei, não pegou. Voltei e troquei o filme. Aí, e não era aqueles 4 em 1. Aí peguei de novo. Não pegou. Aí de novo. Fiquei nessa. Quando deu uma terceira vez, quando eu vi que ele já tava ficando puto, eu peguei o filme lá e... Corri. Aí só daqui a alguns meses eu volto lá. Um abraço. Bom tempo. Me lembro também uma vez, né, que eu fui comprar um CD de música. Qual era a banda? Tava riscado, né? Eu voltei. É. Aí eu fui de novo lá. Riscado de novo outro CD. Pirei de novo. Fui lá levar. E o homem pirando lá comigo, ele... Tá. Fui lá, riscado. Pirata, né? Foi de novo, terceira vez. Levei de novo lá, tá riscado. Pô, não vou pegar logo isso aqui mesmo. O homem já pirando comigo, não quer mais trocar. Son of a bitch! Isso que é graça, né, de comprar pirataria. Mas fica me perguntando, se a gente for na polícia, vai rolar alguma coisa, será? Com certeza. É, geralmente sobra pra gente, né, aqui. Você vai pegar com certeza um baita de um raio. Are you talking to me? Você tá fora dessa razão. É, infelizmente, você tá pagando por um produto inferior. E não tem do que reclamar, né? Até porque comprar pirata não tem mais do que reclamar lá. Por isso que se você quiser reclamar de alguma coisa que você compre pirata, cobre a nota fiscal. Vai te catar. Tem que dar, é o direito do consumidor. Muita gente tá ouvindo esse programa e tá pensando, ah, mas eles estão fazendo uma mega apologia à pirataria. Não, não, não, senhores, nós não estamos. Nós estamos apenas falando a nossa realidade, nossos fatos. Porque, infelizmente, aqui na nossa região, a fiscalização é baixa. É uma zona de várias fronteiras. Amazonas temos Guianas, temos o Pará, temos, olha, Roraima, mais acima, Colômbia, Equador, temos o Acre, que em teoria é do Brasil ainda. Temos Mercado Livre. É por aí. Aí que... Embarque urbano. Puta que pariu. Aí que a gente aqui tá muito suscetível à pirataria. Até principalmente subindo e descendo os rios. Tem a fiscalização, mas... Tipo, tem muitas formas de atravessar, usar a floresta, a camuflagem natural, para passar produtos. Eu ia falar alguma coisa que fica pesada. Nossa, não, fala. Fala. Fala. Não, pode falar. Acabou. Eu corto. Fala que eu corto. O que eu vejo que é ruim pra gente, que é. Vai ser ruim. Não, vai falar. Ninguém vai saber que sou eu. Quem disse que eu vou cortar isso aí? O quê? Essa é a nossa conversinha aqui. Falando de pirataria, o jeito mais fácil de transportar droga também, que também é algo, produto é algo que é pirata também. Jura? Eu lembro que a nossa família. A tua? A nossa família. Fala nossa, qual fala a minha? Bando de traficante. Acabou. Me entrega? Bando de traficante. O meu avô, meu falecido avô, traficante. Naquela época a maconha ela não era tão, vamos dizer, perseguida como é hoje. É, era. Ele fazia a saca da farinha todinha, no meio da saca da farinha ele colocava, enchia e trazia pra cidade. É um jeito fácil de transportar naquela época. Era uma especiaria, no caso. Uma especiaria, nem por isso a gente ficou rico. Ficou rico? Como assim? Ah, naquela época era só uma erva, né? Não era? Era só. Era só pra ou passar seja, o tempo. A gente não era popular, né? Agora, hoje, né? Pessoal tão mansões aí. É. Não, na verdade tem muita coisa que antes não era proibida e nem por isso a gente ficava. A gente se fudia. Por exemplo, cigarro. Antigamente tinha até comercial, cigarro faz bem à saúde. Hoje em dia, se você fumar, seu pinto vai cair. Se você fumar, você vai ficar cego. Se você fumar, suas tripas vão ficar pretas, tu vai cagar sangue. Por aí vai. Enquanto as, vamos dizer assim, as alternativas, porque olha só, tem, por exemplo, o medicamento, tem os remédios genéricos. Isso. Que em teoria são mais baratos que os originais, porque eles substituem os componentes caros que vêm de lá de fora por componentes daqui. E aí que cai muito o preço. Que alternativa vocês acham que seriam boas para reduzir para combater a pirataria? Alternativas assim, tipo, chega não para combater, para chegar lá atirando, mas para facilitar pro povo, pro povo em geral. Para facilitar? É só liberar. Sim. Libera. Libera o quê? A pirataria, para ficar fácil. Mas a pirataria já é proibida, já tá longe. Nada. Vamos fazer uma sindicância. Tá, sindicância numa pirataria. Uma pirataria, pra liberar a pirataria. Ai, meu Deus, Adriano. Ai, meu Deus, cara. Tá, onde é que tu vai dar? Ai! Onde é que isso do... até onde isso vai? Não, onde é que isso vai dar? De que porra tu tá falando? Ó. And here we go. Vamos aproveitar que o novo Papa ainda vai ser eleito. Vamos mandar um e-mail pra ele. Como ele tem a ordem, vamos dizer, a ordem mundial na mão dele, ele vai liberar a pirataria. O novo Papa. Novo Papa. Mas o que é que vai se fazer? Cada maluco tem sua mania, né? O novo Papa. Tu tá louco? Vamos falar pra ele liberar a pirataria. Que também que uma coisa boa ele vai fazer na vida dele. Porra do... O que é que o Papa... Desculpa. O que é que o Papa tem a ver... com pirataria, cara. Se ele é da Igreja Católica. Ele pode, ele é no Papa Móvel. Quem te garante que o Papa Móvel é original? Essa coisa que as drogas da tua avó que mexia. Caralho, que porra é essa? Tá bom, vamos ver aqui. Tava vendo aqui uma... aquela velha briga que tem os artistas. Essas opções de baixar conteúdo na internet. Que é a nova briga, que antigamente era... ah, vamos fazer o CD, vamos vender lá na esquina. É, ainda tem até hoje. Porque senão não teria DVD nem camelô nos cantos. Aí agora tem essa outra alternativa. Ah, vamos fazer um site, colocar lá o desenho, vamos colocar lá o filme. E tá tendo muito dessa briga. E aí, o que vocês acham disso? Vocês, dois amados que estão comigo. Eu acho isso uma perda de tempo. Porra, a gente faz isso, cara. A gente gosta disso. Não, mas no tema, assim, por exemplo, sai um filme novo. Aí. Ou seja, eles falaram que os amazonenses são um bando desocupado, é isso que você quer dizer, não? Não. Sai um filme novo. Aí a gente quer assistir ele, mas não tem cinema. Não tem no coisa. É, vocês concordam que a gente não tem muita opção, que a gente tem que recorrer a isso? Essa forma de pirataria que tem na internet, pra gente ter acesso àquele material, ao filme? No caso dessa região aqui, é a única solução, né, gente? Porque tudo aqui chega em último, né, como nosso querido Dark Holly falou aí. Tudo vem depois de um ano, chegando, tipo, nos Estados Unidos, tudo chega primeiro, né, porque até porque tipo, faz as coisas, são o chefe, é da máfia. Aí pra cá, né, como somos os menos favorecidos, digamos. Pobres. Aí, tudo. Pobres índios, né? Os pobres índios. Oh, meu Deus. Meu Deus. E você, Dark Dragon, o que acha desse mercado? Que ultimamente eles andaram praticamente querendo censurar a internet um tempo atrás, uns meses. Justamente por causa disso, usando essa desculpa. E aí? Como assim? Quem foi? Que porra é essa? Tô pensando aqui, pensando alto. Tempo! Você pensa? Como ganhar dinheiro? Como ganhar dinheiro com pirataria? Na verdade, uma vez que um produto ele é lançado na mídia, ele já, vamos dizer, um filme, que é algo mais fácil de falar em pirataria, a gente fala mais em filme. Uma vez que ele já entrou em cartaz, que ele já saiu no cinema, ele deixa de ser pirataria. Porra, esse cara ainda tá aí, rapaz, fazendo o quê? Você pode comercializar normal, porque ele já perdeu os direitos autorais dele. É sim. Não, perdeu. É sim. Perdeu. Uma vez que ele perde os direitos autorais dele, eu posso copiar, eu posso vender, eu posso alugar, eu posso fazer o que quiser. É meu? Ai, meu Deus. Ai, que é isso? Mas tudo bem, vamos seguir em frente. É sério? Sério? É sério. Pergunta do locador. Esse louco vai ter que ter muito que a gente fazer. Vou falar com entrar com o nosso patrocinador. Seria boa. A gente tá precisando de um microfone aqui pra gente. Um microfone melhor. Pois é, o tema é polêmico, o tema é um saco e vocês têm alguma indicação para o público sobre o tema pirataria? Compre à vontade. Vai comprando aí, esculhamba, a gente compra outro. Que porra é essa? Pirataria, compre à vontade. No caso, tá dizendo que vai quebrar mesmo, né? Vai quebrar um dia mesmo. Vai quebrar um dia mesmo, pô. É isso? Ai, gente, e você? Pirataria? É. É barato, né? Mas a pessoa vai lá, compra, gasta seu dinheiro. Até porque aqui, pra trabalho, né? Nela fácil. A pessoa vai lá, trabalha o dia todo, compra uma merda que não presta pra nada. Gasta seu dinheiro, quebra uma porcaria. A pessoa vai lá e compra de novo. Quebra de novo. Melhor ela comprar uma original. Tendência é isso, é o capitalismo. Sim. É quem ganha com isso são os... É a indústria. De alguma forma ela é louca. De alguma forma ela é louca, né? Que quebra aparelho e aí... E ao longo da história, vocês lembram de alguma coisa que gerou muita pirataria? Assim? Que foi gerando muita pirataria? Porque eu me lembro que quando eu era criança tinha aqueles álbuns de figurinha, sabe? Que os caras meio que... Eu não sei se eram... Que tinha um álbum de figurinha oficial, né? Que era feito pela empresa que comercializava. E tinha o Piratex, que era o mais vendido. Que era aqueles álbuns de figurinha... Que é tipo que a pessoa comprava mês e mês, dias e dias, né? Pra gastar seu dinheirinho, por mim. Gastava tudinho o seu dinheiro. Comprando uma coisa que pensava que vinha, né? Que tava escrito lá. Ganhe um notebook. A pessoa enchia lá e não ganhava nada. Não, até mas, porque... Mas na verdade eu ganhei um bocado de coisa com isso. Eu só ganhei umas porcarias, né? Tipo, peteca, uma espada de plástico ainda. Porra, é essa. Eu nunca ganhei nada. E mais alguma coisa? Ah, assim? Meu irmão ganhou um carrinho. Um controle remoto. Cara, eu já saiu um lucro. Três coisas. É, na verdade é tipo uma droga que eles dão pra criança. Tipo, criança vai lá, tem que comprar mais. Aí compra mais, aí compra outra figura, aí compra de novo, aí compra mais. Marketing. Marketing agressivo. O que vocês se lembram de algo? A música pirataria, na verdade, devia ter uma marca, né? Um sloganzinho. Tá aí o slogan. Aí, por exemplo, da Puma, é o desenho lá do Jaguazinho. Da Nike é o N lá com Y. Da pirataria esse é um pezinho. É um pirata. É uma caveira de pirataria mesmo. Jack Sparrow. Ai, Jesus. Vamos. One Piece? Mas tá aí. Falando em One Piece, isso aí tá sendo muito comercializado aqui. Desenho japonês. Vocês comercializam muito disso? Eu conheço um colega meu que coleciona Hentai. Sério? Quem é esse cara? É um pervertido aí, desalmado. Sério? Quem é? Quem seria a pessoa? Como ele é? É um nó cego da vida. Ele consome muito? Consome. E tu, não assiste com ele não? Assiste não. Assiste não? Assiste não. Nem um pouco? Só o original. Só o Tá certo. Tá certo. Outra pirataria que ao longo da história, a gente também... Uma outra categoria assim, fora a parte de pirataria que eu me lembro, são aquelas... Produto em geral, a gente vê pirataria, mas nenhum produto se destaca aquele produto pra criança, sabe? Tipo, bolsa de criança, tênis de criança. Eu vi, assim, uma vez um do Shrek, que... Do Shrek, não. Um do... Um engraçado. Ah, não. Foi do The Flash, sabe? Tu vê, sai um super-herói, assim, Liga da Justiça, né? Aí eu vi o do The Flash. Aí tava lá, a motoca do Flash. What the fuck? Aí fico pensando, que porra é essa? O Flash não corre pra caralho? Hã? Aí o Flash não corre pra caralho? Pra que ele precisaria de uma moto se ele corre pra caralho? Que porra é essa? Esses brinquedos assim que, sabe, não fazem sentido. Vocês já viram muitos desses por aí? Não tive essa infância, não tive esse prazer. Nenhum? Eu tive umas bonecas a quebrar reto delas. Ai. Eu gostava, era malvada, esquenta. Sério? É, a mamãe comprava uns brinquedos meu irmão, né? Só que ele era tudo mal feito, bicho. Eu brincava com um diabo quebrado lá. Uau, isso é maneiro. Isso é muito maneiro. Se tem espelho, vai no colo. A gente deve ter. Tu, logo o cara que fala que tacava fogo de sapo, dizendo que tem espelho no corpo. Isso é ciência. Ciência? Lá pra fora, ele der certo o fogo de sapo. Ah. Aqui a gente taca fogo. E consome. A gente não. Aí, você taca fogo. Você molestava a cachorra. Não, não molestava não, porque a minha filhota está acabando com a minha imagem para a gente chamar o nosso convidado aqui. Pois é, moçada, então é isso. Pirataria é basicamente isso. Esse podcast está mais pirata que o normal, está mais mandeiro que o normal, assim como o tema. Então, aqui é Dark Holly falando diretamente da selva amazônica, com nossos especialistas, nossos universitários, por exemplo. Lembrando. Pirataria é só se você estiver roubando, matando, se prostituindo. Se não tiver, tem nada a ver. É, o resto é artesanal. Artesanal. Só não vale CD artesanal. DVD artesanal. Pouco artesanal até que pode, né? Pode dar de presente, mas morre aí. Quem quiser vender a antena, eu tô fornecendo. 24 eu te dou uma montada. Nice! Vai te catar. Vai te catar. É isso, meus queridos. Adeus. Adeus, até o próximo programa. Programa. Nós se vê por aí. E compre pirataria. Não, é barato. Não. Desfaça. Não, não. É justamente o contrário. Tá bom, até a semana que vem. Compre com moderação. Cacete.